A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Criador por mais um dia em que nós estamos vivendo e estamos vivendo para o louvor da Sua glória. Esse é um grupo que nasceu como intercessão, como um grupo de intercessão. E nós vamos aproveitar para orar por duas vidas agora. A vida da irmã Amanda, da Assembleia de Deus, e a vida parente do pastor Eronilson, e a vida da Rose, ou Rosemary, da Igreja Metodista em São Paulo. Também os dois casos de São Paulo, e quantos mais quiserem pedir oração, particularmente nesse momento de Covid, vamos orar uns pelos outros, porque nós cremos no poder da oração. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos na tua graça, no, na tua misericórdia, no teu amor, no teu poder de curar. Sabemos que tu és soberano e o Senhor decide qual é o momento em que nós devemos, por quanto tempo devemos viver e qual é o momento em que nós vamos dormir até aguardar o dia da ressurreição final. Mas como nós não sabemos, nós te pedimos, Senhor, pelos nossos queridos, nesses dois casos, eu quero te pedir em particular pela vida da Amanda, que está entubada, e quero te pedir também pela vida da Rose, que também está entubada, e eu sei o quanto isso é desagradável, o quanto isso é horrível, e por saber, Senhor, por ter passado por isso, eu te suplico que o Senhor livre as tuas filhas desse mal, desse vírus, dessa pandemia, Senhor, do vírus, o coronavírus, Senhor. E nós queremos, Senhor, te agradecer, porque no caso da Rose, já há uma melhora clínica, segundo aquilo que a família nos enviou ontem, no fim da tarde, início de noite, já há uma melhora clínica e uma estabilidade em muitos órgãos, e em questões como o controle da diabetes. Essas coisas estão controladas, mas os médicos ainda não se sentem seguros para desentubar, Senhor. Por isso nós te suplicamos agora que o Senhor dê a vitória completa a essas duas irmãs, de tal maneira que elas possam, Senhor, sair dessa situação. Se o Senhor se agradar dessa oração e se for a tua vontade, e tendo saído dessa situação, possam dar testemunho para a honra e para a glória do teu nome, da tua intervenção milagrosa. Eu também intercedo agora porque há centenas e centenas, milhares de casos em todo o mundo e particularmente no Brasil. Nós já passamos de 300 mil pessoas que faleceram. Senhor, há muitas pessoas próximas dos irmãos, das irmãs, há pessoas próximas dos nossos amigos. E isso está fazendo todo mundo sofrer, Senhor. Então, embora nós saibamos que essas coisas vão acontecer, que o cavalo amarelo vai ser solto, a enfermidade para aqueles novos que estão chegando, vai anteceder a vinda do Senhor uma sequência de enfermidades. Embora saibamos disso, nós te suplicamos pela tua misericórdia e suplicamos pela tua graça em favor de todos os que estão hospitalizados agora e damos uma palavra de ordem: coronavírus, sai desse mundo. Sai deste mundo e seja aprisionado no fundo do mais profundo abismo. E não volte mais a perturbar. Senhor, abençoa os cientistas, abençoa os médicos, abençoa na recuperação das pessoas ao redor do mundo, em particular no Brasil, em particular em Minas Gerais, aqui onde estamos, em particular na cidade de Entre Folhas. Nós te pedimos, tira esse vírus maligno de perto de nós. E tira, Senhor, de todo o Brasil e tira de todas as nações. E eu intercedo pelas nações mais pobres, porque nós fomos estamos sem vacina por falta de planejamento e seriedade dos responsáveis políticos por isso, por não acreditarem na importância do caso. Mas há outras nações, Senhor, no hemisfério sul, que não têm recurso mesmo. E nós te pedimos que os países ricos se sensibilizem e comecem a enviar vacinas para os países pobres, para que todos sejam aliviados desse problema, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Nós vamos dar sequência ao livro de Lucas, no seu capítulo 17. E disse aos discípulos: é impossível que venham escândalos, mas ai daquele por quem virem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos do Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diriis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-se à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu a seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, e nem o sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será na vinda em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Bendita é essa palavra do Senhor. Santa, santa, santa é essa palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Rei da Glória por essa palavra que revela o Filho de Deus, que revela o Logos de Deus, que revela a segunda pessoa da Trindade e revelando a Jesus em tudo aquilo que nós, como humanos, precisamos saber. Quem conhece a Jesus conhece o Pai também e conhece o Espírito. Então, bendita seja essa palavra. Algumas considerações de rodapé. No versículo 2, fazer alguém pecar por causa do nosso exemplo, atitude ou negligência trará castigo tão severo que seria preferível morrer a cometer tal pecado. Meu irmão, minha irmã, eu já passei por isso. Talvez você já tenha passado. E se você já passou por isso, peça perdão ao Senhor Peça perdão ao próximo, peça perdão às pessoas, ao Senhor e às pessoas, peça perdão a si mesmo. Porque nós temos que ter, e esse era o ideal que tivesse acontecido na minha e na sua vida, que desde a conversão, em nenhum segundo sequer, não é nenhum minuto, em nenhum segundo nós deveríamos manter a plena santificação para que o nosso exemplo e atitude fossem sempre uma referência para as pessoas adorarem o Senhor. Mas se por um instante não fomos e até transgredimos a lei do Senhor e fomos motivo de alguém pecar, então que o Senhor tenha misericórdia, porque diz o texto claramente que fazer alguém pecar por causa do nosso exemplo, aqui do mau exemplo, atitude ou negligência, trará castigo tão severo que é preferível morrer a cometer tal pecado. Então, o Senhor é misericordioso, ele mesmo vai falar isso no texto, mas para que a misericórdia do Senhor seja apropriada, você se aproprie dessa misericórdia na sua vida, você precisa se arrepender, como nós já falamos várias vezes, pedir perdão a Deus, a si mesmo e ao próximo. Versículo 3 e 4. Se ele se arrepender, olha aí, perdoa-lhe. No tocante à declaração de Jesus a respeito do perdão ao próximo, observamos o que segue. Em primeiro lugar, Jesus deseja que o cristão queira sempre perdoar e ajudar os que o ofendem, em vez de abrigar um espírito de vingança e ódio. Muita gente guarda a vontade de se vingar ou então guarda o ódio pela pessoa que pecou contra ele. Em segundo lugar, o perdão, e isso não pode acontecer, voltando um pouquinho, irmãos, perdão. E isso não pode acontecer, não se pode cultivar a vingança ou o ódio no coração, porque isso vai se transformar numa grande árvore, uma raiz de amargura e vai dar frutos amargos durante toda a sua vida. Em segundo lugar, o perdão e a reconciliação não podem ocorrer verdadeiramente até que o transgressor reconheça sua ação errada e se arrependa sinceramente. Além disso, Jesus não se referia ao mesmo delito repetido constantemente. Em terceiro lugar, ofendido deve estar disposto a continuar perdoando se o culpado se arrepender sinceramente. Em quarto lugar, quanto a perdoar 7 vezes no dia, está justificado a prática do pecado habitual. Nem está esse texto dizendo que o cristão deve permitir que alguém o maltrate ou abuse indefinidamente. Seu ensino é que o ofensor, que devemos estar sempre dispostos a ajudar e a perdoar o ofensor. Então, irmãos, irmãs, aqui no versículo 3 e 4, um grande chamado ao arrependimento e ao perdão. O arrependimento por parte de quem pecou, o perdão por parte de quem foi ofendido, e isso é vida cristã. Quem pecou se arrepende e muda, e quem não pecou e foi ofendido pelo pecado, foi machucado pelo pecado, deve perdoar 70 vezes 7, infinitamente. Tá bem? No versículo 6, nós temos um ensinamento sobre fé. E vamos para o 16, dando-lhe graças. Nós que recebemos de Deus o amor, a graça, a salvação e todas as suas bênçãos espirituais, não devemos esquecer-nos de reconhecer-lhe graças, o que ele tem feito por nós. Deve nos motivar a nos aproximarmos dele com um coração agradecido. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Primeira Epístola de João, capítulo 4, 19. Nós amamos a Deus, irmãos e irmãs, porque ele, o Senhor, nos amou primeiro. Indo para o versículo 21. O reino de Deus está entre nós. Jesus ensina que a natureza atual do reino de Deus é espiritual e não material, nem política. O reino do céu, o reino de Deus, não vem como aparência exterior, não vem como poder político terrestre. Isso é que frustrou muitos judeus zelotes. Pelo contrário, está dentro dos corações dos cristãos, no meio deles, e consiste em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria ou gozo no Espírito Santo. Aleluia. O reino se manifestou entre nós em Jesus Cristo. Ele se manifesta ao vencermos, pelo poder do Espírito Santo, o poder do pecado, da enfermidade, de Satanás. E não pela conquista de reis e nações. Aí você pode se aprofundar estudando o conceito de reino de Deus. Quando Jesus vier novamente a esse mundo, o reino será visto com todo o seu poder e toda a sua glória, quando ele triunfar sobre reis e nações. Há um paralelo que é feito no capítulo, entre os dias que antecedem a volta de Jesus com os dias de Noé. Verifique isso depois lá em Gênesis e também em Mateus 24. No versículo 31, naquele dia, quando nós olhamos para Marcos 13, versículo 14. Há uma nota sobre a abominação que causa a desolação, a grande tribulação que antecede a volta do Senhor Jesus. E para muitos, depois da volta, ainda haverá uma outra tribulação, mas essa é uma discussão sobre o milênio e a gente pode fazer em outro momento especificamente. Até tenho desejado fazer esse estudo com vocês. Quanto à grande tribulação, lembrai-vos da mulher de Ló. O erro trágico da esposa de Ló foi pôr seu coração numa sociedade terrestre e degradada, não num povo celestial, como nos mostra Hebreus capítulo 11, versículo 10. Olhou para trás porque seu coração continuava em Sodoma. Ela começou a sair de Sodoma, mas seu coração estava apegado a Sodoma. Gênesis 19, 17 a 26. Cada cristão deve perguntar: meu coração está mais ligado às coisas terrenas do que a Jesus e à esperança da sua volta? Se ele estiver ligado mais às coisas terrenas, ai de você. Eu digo, ai de você. Aí eu não vou me incluir, meu irmão, minha irmã. Ai da tua vida. Se você estiver mais ligado às coisas terrenas, mesmo que não sejam, as coisas degradadas dessa terra, mas ai da tua vida, porque você está caminhando para a morte. O ideal e o melhor e o necessário para a sua salvação é que seus olhos estejam abertos e atentos para visualizar e o seu coração esteja aberto para receber a esperança da volta de Jesus, a certeza da volta de Jesus, e visualizar quando ele chegar em sua glória, se for durante o tempo em que você está vivo, e se não for, que depois de um sono, você se levante desse sono e vá desfrutar com ele do gozo da vida eterna. No versículo 37, o corpo, as águias. Esse versículo fala da certeza do juízo dos que estão espiritualmente mortos, conforme Mateus 24, 28, Apocalipse 19, 17 a 18. Tão certo como os abutres vão aonde está a carniça, assim também virá o juízo sobre os ímpios na segunda vinda de Cristo Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Para concluir, minha proposição conclusiva é: o reino está próximo. Meu irmão, minha irmã, desperte, o reino está próximo. O reino está próximo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não há mais tempo para nada. No meu entendimento espiritual, o Senhor já liberou a soltura do cavalo amarelo, desde a gripe espanhola, passando pelo HIV, agora com essa pandemia. Nós vamos viver um tempo de enfermidades e pandemias e catástrofes, que esta não será a última. O reino está próximo, está escrito. E estando próximo e o reino, é bom que nos acertemos com Deus agora, porque não haverá mais tempo amanhã. Jesus nos ensina que devemos andar em retidão e fazer de tudo para que não sejamos motivo de escândalo. E se você nota que já foi, faça o que eu disse, peça perdão a Deus, peça perdão a si mesmo e peça perdão a quem você escandalizou. Quanto ao perdão, a ordem é para que perdoemos infinitamente, tantas vezes quanto for necessário, assim como Deus perdoou todos os pecados de toda a humanidade na cruz do Calvário. No que diz respeito à fé, o discípulo que crer no poder do Senhor e em tudo que ele pode fazer através daquele que crê, entrará na dimensão do sobrenatural e experimentará coisas maravilhosas. Realizará coisas maravilhosas. Essa é a hora de você entrar na dimensão sobrenatural. Não dá mais tempo também para ser um cristão morno. Com respeito à humildade, é preciso sempre lembrar que, apesar do Senhor nos tratar como filhos e amigos, somos servos, comprados com sangue precioso na cruz do Calvário. Aleluia! Portanto, quando fizermos aquilo que nos foi mandado fazer, devemos lembrar que não há mérito nosso em cumprir o que nos foi mandado fazer, e sim daquele que operou em nós o querer e o efetuar, o querer e o realizar. Não há mérito nosso em fazer o que nos foi mandado. O mérito é daquele que nos deu a graça para querer e a graça para efetuar, o efetuar da sua vontade, por sua maravilhosa graça santificadora. Vivemos em um momento de tomada de decisão e de tamanha desobediência no mundo, que quando alguém faz o que foi mandado, é considerado virtuoso e normalmente muito reconhecido. Mas, na verdade, depois de havermos feito aquilo que nos foi mandado, devemos nos considerar servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, irmãos e irmãs, nós somos todos aspirantes a servos inúteis. Guarde essa palavra. Todos nós somos aspirantes a servos inúteis. Inúteis. Como assim, pastor? Aspirantes a ser pessoas que obedecem o que foi mandado fazer. Nós somos aspirantes a servos inúteis. Nem servos inúteis somos. Porque se fôssemos servos inúteis, faríamos tudo que o Senhor nos mandou fazer. Mas nós não fazemos tudo. Então nem servos inúteis somos. Por que o motivo de alguém se orgulhar? Por que se envaidecer com algum cumprimento na igreja, com alguma saudação quando você canta, com um parabéns? Isso é o reconhecimento, sim, glória a Deus, que alegria, mas lembre da humildade real. Não é aquela carinha de dó ou de sofrimento, não. Humildade real é você sentir-se aspirante a servo inútil. Um dia eu chegarei lá, um dia eu serei um servo inútil, ou seja, eu farei tudo que foi mandado fazer. Porque nós fazemos apenas o que devemos fazer. Enquanto isso não acontece, somos aspirantes a servos inúteis. Jesus curou 10 leprosos no capítulo, e somente um deles voltou para agradecer e glorificar a Deus. É impressionante como a humanidade pode ser tão indiferente a Deus. Irmãos e irmãs, como isso é impressionante, amigos e amigas, como é impressionante o fato da humanidade ser tão indiferente, indiferente a Deus. Apesar de tudo que o Senhor já nos fez, desde a morte de Jesus, a sua criação, você ter nascido, apesar de toda a sua vida que Ele concedeu, apesar de tudo que Ele te permitiu, nós, a mim e a você, permitiu a nós, nós ainda somos ainda muito indiferentes. Devemos ser gratos ao Senhor por todas as coisas, afinal, se estamos vivos, é porque Ele nos criou. Devemos ser como um dos 10 leprosos que voltaram para agradecer, e não semelhante aos outros 9 que recebem bênçãos todo dia. Veja, você estar vivo é uma bênção. Você recebe bênção todo dia. Calor, sol, frio, chuva, água, tudo. Então é motivo de agradecimento. Só que 9 em 10 não agradecem. Um só volta a agradecer. É claro que você entendeu que esses leprosos são um retrato da humanidade. Somos nós em nossas lepras. Jesus avisou os discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse o que estava escrito na Escritura. Ele padeceu, ele foi rejeitado, foi morto, mas um dia voltará para encontrar com a igreja amada, a nova Israel, a nova dimensão de Israel, para que todos entendam, a nova perspectiva que Israel tomou a partir da vinda de Jesus. Os discípulos devem esperar pela volta de Jesus, vivendo em vigilância e santidade. A volta do Senhor será como nos dias de Noé, quando as pessoas não acreditavam no dilúvio e viviam dissolutamente. Quando vieram as águas, correram para buscar socorro na arca de Noé. Mas não havia mais tempo. Do mesmo modo, quando Jesus voltar, não haverá mais tempo para o arrependimento. Hoje, sexta-feira, é o dia em que todos devem se arrepender. E se você ouvir mais tarde isso ou amanhã, hoje, o momento em que você estiver ouvindo, é o momento em que você deve se arrepender. Hoje é o dia em que todos devem se arrepender e crer no Evangelho, a fim de que a volta de Jesus, na volta de Jesus, perdão, na volta de Jesus, possam ser salvos eternamente. A salvação é pessoal e intransferível. Não dá para transferir. Por isso, na volta de Jesus, um da casa será salvo e outro será condenado, como nos mostra o capítulo no seu final. Que Deus encontre todos os da sua casa prontos para morar com Ele eternamente. E que não seja salvo um e perdido um, salvo um e perdidos dois. Não. Minha oração é para que todos, na sua família, entre os nossos amigos, entre as pessoas que conhecemos, todos sejam salvos. Esse é o nosso desejo, que o Senhor opere essa obra bendita. Digo aos irmãos que nesse final de semana, em mais um dia, ou amanhã ou domingo, teremos a terceira unidade de Neemias, o curso sobre liderança, agora fundamentado no livro de Neemias. Não perca, é muito importante para a sua habilitação e para você dar o máximo na vida cristã. Tá bem? Não perca. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o Brasil e as nações e nos livre dessa enfermidade cruel e nos sare, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, opere um milagre no Brasil e diminua os efeitos da teimosia de gente que nos trouxe até aqui. Que o Senhor tenha misericórdia deles e de todo o povo. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação e o fortalecimento e o testemunho do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.